És povo feito mulher a cantar. És toda a gente que sabe aquilo que quer e diz aquilo que sente. As tuas caras são tantas, mais de mil que Deus te deu. Com mil corações tu cantas e há mais mil dentro do teu. Ai, Amália, das mil caras e mais de mil corações. Ai, rio que nunca paras até à voz das canções. Ai, Amália, das mil caras e mais de mil corações. Ai, rio que nunca paras até à voz das canções. Nos ecos da tua voz, nos silêncios que a torturam, sofrem pedaços de nós, pedaços que se procuram. Levantas a tua voz, um fado nasce ao teu jeito, e sentimos todos nós que te cabemos no peito. Ai, Amália, das mil caras e mais de mil corações. Ai, rio que nunca paras até à voz das canções. Ai, Amália, das mil caras e mais de mil corações. Ai, rio que nunca paras até à voz das canções. Ai, Amália, das mil caras e mais de mil corações. Ai, rio que nunca paras até à voz das canções.